paredes e fuder tudo numa noite. Eu não tenho tesão na mina que come. Seus soldados são fracos. Fala alguma coisa, porra. Hein? Fala alguma coisa. Vocês têm o mesmo ponto fraco. Fala. E a vida me deu pouco, não me acostumou com pouco, quebre o porco. Eu quero muito mais que eu troco, tijolo por tijolo, misturas na tigela, te juro, minha missão tigela. Eu olho pro infinito, eu não sou daqui. A carne tem gosto bom, algo me prende aqui. Já que estamos aqui, por que não mandar nisso aqui, reinar nisso aqui, fazer o que eu quiser com isso aqui. Bolas na jota, meus pés no jota. Madrugada de um caçador e hoje somos alvos de xota. Delícia, silenciosa, sacerdotisa, se oferecendo tipo oferenda fraca. Ela pisa, ha! Pegado, turma no volante. Depois que tá deitado é difícil voltar. Sensação de poder, melhor que a sensação de perder. Olha os canas, sensação de prender. Mas eu sou intocável, vocês são flexível. Dinheiro abaixa o nível do veneno da cascavel. Todos têm preço, sim, todos têm pressa. A pressão sobre a cabeça de um rei, seus vexames na imprensa. E a espada de Damocles mostrar pros loucos que em segundos o tudo virá tão pouco. E a espada de Damocles mostrar pros loucos que em segundos o tudo virá pouco. Eles conseguem viver sem respeito dos bandos. Sem o grito das minas, sem as guerras nas esquinas. Fala alguma coisa, hein? Conta. Fala.